Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes! Esta é a emissão 52, disseram-me aqui antes de começar, se não for, passa a ser, de Conversas Aleatórias para domingo, dia 13 de outubro de 2013. Como já devem ter reparado, não fomos a Fátima. Estou a dizer fomos, portanto, a primeira pessoa do singular do verbo ir, no presente, no pretérito perfeito, já ia dizer as neiras. Aqui o Nuno está a falar, ao meu lado está o Quinzinho Portugal, mais conhecido como Joaquim Pereira, na rádio. Como está? Ora, muito boa tarde a todos. Mais uma emissão que espero, como a conversa de costume, seja de vosso agrado. Mais ao lado está o Prince Charles, mais conhecido na rádio como Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, boa tarde para todos. Lamento imenso que o apresentador deste programa não me saiba apresentar corretamente, mas eu apresento. Eu sou um ex-jogador de futebol. Fiquei conhecido por marcar um golo de um lado ao outro do campo. Carlos Manuel, com muito prazer. Não foi de um lado ao outro. Foi uma baliza à outra. Não, foi um bocado à frente do meio-campo e foi contra a Alemanha. É a mesma coisa. É igualzinho. Foi na extrema direita do ataque português, quase em cima da linha de meio-campo. É, quase. Foi por acaso foi do lado esquerdo, não foi do lado direito. Mas ele chutou com o pé direito. Ele estava do lado esquerdo e mandou a bola assim para o seu lado. Pois foi. Eu é que não treinei mal. Vamos já para cá. Vamos já para cá. Já na altura não via bem. Eu já na altura era ceguinho da Silva. Olha, estás a brincar, mas eu ontem tratei de uma notícia. Não. Quarta-feira vi uma notícia que, ou melhor, ontem vi uma notícia sobre quarta-feira em que um jogador cego de golfe meteu a bola no buraco logo à primeira atacada. Pumba! Portanto, são melhores que nós. Bom, vocês? Nós? Eu sou ceguinho. Vocês? Exatamente, vocês. Bem, está bem. Nós hoje vamos falar sobre uma coisa que é nações. E explico porque é que eu me lembrei disto. Unidas ou em guerra? Era para rir, vocês... Eu rouco. Porquê? Porque eu anteontem li uma notícia... 9 de outubro foi quando? Ih, já nem foi anteontem, foi na quarta-feira. Bom, não interessa. Na quarta-feira, soube de uma notícia que foi. Jack Wilshere, quem é? Pergunto a vocês. Quem é? É um jogador, isto foi bem interessante, tivemos muito tempo a treinar e vamos começar. Foi uma manhã e uma tarde completa a treinar estas sincronâncias. Sincronâncias é bonito. Parece a natação sincronizada nos Jogos Olímpicos. Lá está. Todos ao mesmo tempo. Exatamente. Os espanhóis e os chineses são deixados nisso. Cromo. Crono. Pois. Crono é contra o relógio. Não, era tempo. Foi o que eu disse. Contra o Lamonte. Deixe-me responder quem é o Jack Wilshere, caralho. Ai, tu queres dizer isso? Pensei que já tinhas acabado. Eu tenho que responder, senão vocês dão-me uma cabeçada. Isto vai ligo. O Jack Wilshere é um jogador de futebol do Arsenal, médio jovem inglês, acho que tem 19 anos. É internacional pela Inglaterra, já foi chamado à seleção principal, seleção nacional dos Três Leões, ou seja, da England. E na quarta-feira foi questionado sobre um jovem jogador, também, sensivelmente a idade dele, é um ano mais novo, chamado Adam Yuznas, eu não sei dizer bem este nome, mas pronto. É Adam Yuznas, vamos fazer conta que é... Yuznas, pelo que eu estou aqui a ler. O rapaz de 18 anos nasceu na Bélgica, mas tem pais albaneses com ligações ao Kosovo e ele pode representar, ainda está a tempo, como ele ainda não representou nenhuma seleção principal, no futebol uma coisa funciona assim, como ainda não representou nenhum país a nível oficial, pode jogar pela Bélgica, obviamente onde nasceu, pela Albânia, os pais onde nasceram, a seleção do Kosovo, se fosse reconhecida pela FIFA, se fosse uma nação, também poderia jogar, e pela Turquia, pela Sérvia, porque também há ligações familiares de todo o lugar. Agora, surge aí, pode jogar pela Inglaterra, porque ele há poucos meses mudou-se para Manchester, para jogar no Manchester United, e logo no primeiro jogo foi a titular, marcou 2 golos, pronto, e fez um jogo bom, para ser o maior do mundo. Esquecem-se, é que ele chegou agora, só daqui a 6 anos, que é assim que ditam as regras, só daqui a 6 anos é que poderá representar a Inglaterra. Não estou a ver a esperar até aos 24 anos para poder jogar numa seleção, mas Jack Wilshere foi questionado sobre isso e disse logo: os únicos que devem jogar pela seleção inglesa são os ingleses, ou seja, os que nasceram em Inglaterra. Mesmo que eu viva há 5 anos, não é o que diz aqui, ele disse, mesmo que eu vá viver 5 anos para a Espanha, isso não faz de mim espanhol, passado 5 anos não passa a ser espanhol. Não deveriam permitir que estrangeiros joguem para um país que o adotou, até porque a Inglaterra não está propriamente habituada a isso, porque até hoje, e pelos registros que há, o único jogador que nasceu fora do país e que jogou para a Inglaterra foi Owen Hargreaves, que, apesar de ter nascido no Canadá, não é propriamente canadiano, nasceu lá, mas era muito mais inglês que outra coisa. Portanto, os ingleses ainda hoje, aliás, nós tivemos há algumas semanas uma emissão sobre a Grã-Bretanha, falámos sobre o Reino Unido, falámos sobre os britânicos serem, não é muito fechados, mas dizem os de fora dizem que os britânicos são um bocado frios com os que estão de fora e tal, porque eles também sabem o que vem de fora, que a maioria não aceita lá muito bem, e eles ainda são muito fechados no seu país e têm o orgulho dos Three Lions, dos leões. O que vamos falar aqui hoje não é só futebol, começamos por aqui, podemos começar a falar sobre isto, mas é, no fundo, eu ao ler isto lembrei-me, o que é que hoje representa uma nação? Há pessoas próprias de cada país, há os típicos ingleses, há esta história de, ainda hoje se mantém esta lógica, pode-se aplicar esta regra de só as pessoas que nascem num determinado país é que podem representar o seu país, seja no desporto, seja no festival, na Eurovisão, seja lá no que é que seja, porque o Jack Wilshere, e já que estou no capítulo do desporto, vou prolongar isto mais um bocadinho. Esquece, por exemplo... Esquece, quer dizer, pronto, é a visão dele, e eu respeito, e daqui a bocado até vou dizer a minha opinião, não é muito diferente da dele. Mas, mesmo no desporto, no ano passado, os Jogos Olímpicos em Londres demonstraram que o Reino Unido já não são só britânicos. Eles têm um exemplo do atletismo, que é talvez o mais forte, chamado um homem chamado Mo Farah, que é um homem da Somália. Mas quem é praticamente, no atletismo, é o único que lhe garante, e a Jessica Ennis, pronto, mas no setor masculino, o único que garante medalha de ouro, ou quase garante, para o Reino Unido, é um homem nascido na Somália. Mas que é tratado como um inglês e é para eles é britânico e acabou. E nasceu na Somália. No ciclismo, temos o Chris Froome, ganhou a volta à França este ano. Ele nasceu na África do Sul, acho eu, se não me engano. Acho que foi na África do Sul. Ele é africano, mas é britânico, está lá desde miúdo e tal. O Jack Wilshere, agora no alto dos seus 19 anos, vem defender esta tendência. E o que é que o Joaquim diz disto? O que é que eu digo? É uma coisa... É o mundo, não. É uma coisa que eu já venho a pensar e a dizer e a espalhar por esse mundo fora, que é a chamada globalização. É disso que vamos falar hoje, sobretudo. Ora, se nós víssemos, há meia dúzia é uma forma de dizer, uns 30, 40, 50 anos atrás, os portugueses eram os portugueses, os espanhóis eram os espanhóis, e por aí fora. Não esqueço. Nas análises que fizeram estas declarações do Jack Wilshere, muitos analistas ingleses lembraram que o Reino Unido não é o mesmo de há 30 anos. Agora que falou há duas ou três décadas, é que muito. Era. Eles disseram que o Reino Unido mudou muito nas últimas três décadas. Por exemplo, já que falámos de desporto, tínhamos uma equipa, que por acaso era a única, que... Antes da chamada globalização, nós só tínhamos portugueses a jogar no Benfica. Portugueses, digo, que como nós, nesse tempo, tínhamos as colónias, e não moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, eram todos portugueses. Mas eram todos portugueses. E era Portugal, era território português. Portanto, tinham a nacionalidade portuguesa. Até a década de 70, estrangeiros. Mas, eu até já falei contigo, Nuno, e não sei se também com o Carlos, se o Hitler fosse vivo hoje, ou digo... Nos últimos anos. Voltava outra vez. E ele ver-se, por exemplo, nos Jogos Olímpicos... Olhava para a seleção da Alemanha, não precisava... Para as seleções da Alemanha. Ou isso. Não precisava pronto, ver no, mais. No futebol. Não, e noutros, no handball, não vai ser... Pois, para aí fora. Se ele começasse a ver, e muito bem dito, na seleção de futebol da Alemanha, se ele começasse a ver polacos, húngaros, negros principalmente, negros alemães, os húngaros e polacos e tal, turcos, ainda turcos, não, mas eu já não vou aí, que aí já é um bocadinho, já faz um bocadinho a coisa. E esses, mas são brancos, mas aí ainda, sou da raça ariana, sério. Ariana, ainda. Mas os polacos também são brancos. Mas agora, uma seleção. Mas há polacos pretos. Com pretos, com... Alemão. Por exemplo, hoje vemos os clubes de futebol, principalmente no futebol, é uma mescla, e por exemplo, eu disse, falei há bocado do Benfica... O Benfica hoje, como antes só tinha portugueses, hoje só tem... Se hoje é não, certo... Tem um ou dois portugueses lá. Na equipa inicial, não. Habitual, não. É certo que... E já estou quase afastado do futebol. Mas quando estou a ouvir, por exemplo, estou a ouvir um relato pela rádio, que pela televisão não vejo nenhum jogo. Vai-se a ouvir um Argentina-Uruguai. Começo a ouvir, Florinho passa por lá, jogadores do Benfica, Florinho passa por lá. Eu naquela altura, eu não sei se ele é do Benfica, se é do Braga, se é do adversário que está a jogar. Mas isso é outra história, que ele está em muda da época de meio ano. Só o quê? Ele está em um clube de pai de meio ano. No máximo dos máximos, ano para ano. Sim, mas... Só lá um que lá está há 8 anos ou 9, que é, aliás, até há 10 anos, achou, que é o Luizão, de resto... Oh, bem, isso também não é essa chuta. Assim. Eu... O Barroso está lá há 6 anos, o Maxi está lá há 6 ou 7. E eu, por exemplo, era uma coisa. Eu, na minha meninice e rapazice, e ao meninice, eu era bobesteiro. Era bobesteiro porquê? Porque era um clube português, um clube de bairro e essa coisa toda. Quando começou, foi para inglês. Quando começou, quando começaram a meter para lá malaios, sei que chineses para aqui, para lá, não sei o que mais. Assim, mas afinal, isto é Boa Vista ou é uma seleção de mundial? Pus de parte completamente. E esta coisa, por acaso, ainda vou. Tenho uma parte para meter mais adiante. Mas você estava a falar do Hitler. O que é que o Hitler faria se viste as seleções que estão agora? Matava-se se ele realmente se matou. Mas morria outra vez. Só... Voltava para a banca. Para outro. Sim. Hoje, por acaso, de tarde, eu estou sempre a mexer para os canais. Fora hoje do... foi ontem. Ah, mas a gente percebe. Foi um dia destes. Alguns destes hoje, isto é uma maneira de dizer. É maneira de dizer, exatamente. Porque eu, quando estou na minha cesta, estou sempre a mudar canais à procura de qualquer coisa. E o que é que apanhou? E hoje apanhei um programa que estava precisamente a falar sobre a evolução da Terra. Mas a Terra do planeta ou do planeta? Da população. Da população e depois como daquela coisa que falámos da evolução do homem na Terra. Invenção disto, invenção daquilo, que primeiro era de cavalos, depois era carroças, depois era quando se fizeram os primeiros comboios, foi uma transformação absoluta, por exemplo, na América, aquelas savanas todas que olhavam para ali, como os comboios passavam por lá, começaram a surgir povoações. E essas povoações de onde vieram? Da Europa ou daqui ou daquilo? Quer dizer, e por aí fora, e em todo o mundo, sempre houve migrações desde que o homem é homem. E você assistiu um grande nível de migração nos anos 60, de certeza. Muita gente ia lá para fora. Mas eu já não queria ir tão perto. Migração e, ou guerra? Não, migração. Migração. Imigração. Eu vou mais longe. Quando os eslavos invadiam a Europa, que ainda não eram países, eram reinos, ou eram feudos, ou eram isto, aquilo, vinham os visigodos, vinham os suevos, vinham aqueles, já aí já havia uma migração e uma mescla de genes. Porque, por exemplo, os que estavam aqui neste cantinho tinham géneros... Mas aí é diferente. Aí partiam à conquista de territórios, que era para que o território passasse a ser deles também. E hoje, os imigrantes, o que é que são? Não vão conquistar território, não vão mandar para aquilo. Não, vão tentar conquistar o meio de subsistência. A sua vida. É diferente. Não vão tentar como que aquele país fique igual ao dele. Não. E eles vão para ali, como nas terras deles. Não conseguem se ingrar, muitas vezes, a passar fogo. Estamos a dar agora este caso que já se arrasta há uns aninhos, que é a travessia para Lampedusa, dos foragidos. Isso já estou com o Papa, isso é uma vergonha. Mas isto já não é de agora, isto agora deu porque foi um naufrágio e hoje foi é mais fácil. Mas eu compreendo que hoje é mais fácil saber-se essas coisas e é mais claro, imediato. Mais facilmente principalmente. Sabe. Mas não estou a dizer que acontece mais, estou a dizer que mais facilmente sabe. Mas volta a haver problemas? Foi o barco que trazia 500 e tal pessoas no barco, metade foi para o charco. Pelo menos que eles saibam, que eles ainda não sabem agora. Quer dizer, portanto, isto é rematando. Eu não me admiro nada que hoje já não há nenhum país realmente formado Só por nativos. Só por nativos. Por exemplo, quem é que... Pronto, isso sabemos. Quem é que povoou a Bretanha? A Grã-Bretanha? O Reino Unido, ou lá como se queiram chamar. Foram diversas tribos. Ora aí, depois essas tribos também, apesar de terem ido primeiro da Europa para lá, os anglos e para não sei o quê, os holandes e para essa treta toda, depois começaram eles próprios a invadir a Europa. Isto é uma troca de povos e de... E ele falou num pormenor muito importante. Os genes hoje estão completamente alterados e não há nenhum povo que tenha os genes unificados. Os genes estão todos misturados. Não se pode dizer que seja isto, daquilo, daquilo. Está tudo numa salgada. Aí já chegamos. Mas o que eu quero saber de si é se acha bem ou mal. Certo. Se acha que isto é um bom futuro ou um mau futuro para a maioria dos países. Isto. E das populações. Para alguns países, por exemplo, para os portugueses, é bom. É bom porquê? Para onde é que eles estão? Para nós é bom. Ou para os portugueses estão lá fora? Lá está. Para os portugueses que se safam daqui para fora, que fogem ao caos, que sempre fugiram. Foram eles para o Brasil, para ali, para lá. É bom para a vida deles se aguentarem financeiramente e tal. Mas a identidade de um país perde-se. Isso já não existe. Isso é mau ou é bom? É isso que eu estou a perguntar. Ninguém é mau, ninguém é bom. Isto ao fim e ao cabo, tanto de uma maneira como de outra, haja ou não haja misturas. Por exemplo, o mundo é o mundo. O caso mais flagrante ainda é os Estados Unidos da América. Isso já ia chegar lá. Há a expressão famosa que é o melting pot, ou seja, está tudo misturado. Está tudo misturado. Se formos a Londres, hoje não está muito diferente. Deixa estar. Oh, filho, pois é. Londres quer uma... Paris. Eu digo Paris. Paris. França. Se vamos até França, já é assim. Há muitos estrangeiros, e então de Marrocos, da Argélia, é aos milhões, e quando acontece alguma coisa mal, é sempre a culpa deles. Isso é outra história. Mas, e Paris, só de portugueses, tem mais... Qual é a segunda cidade do mundo com mais portugueses? Não é Porto, não é Matosinhos, não é Faro, é Paris. Só Lisboa tem mais. Portanto, isto hoje, Paris foi uma das primeiras a aceitar imigrantes. Depois a Alemanha, por causa da guerra, também começou. Depois da Segunda Guerra. Teve de ir os escravos para lá ajudar a pôr aquilo de pé. Escravo. E eles a mandar e o povinho a trabalhar. Assim como na América, quando veio os caminhos de ferro, eram os chineses para lá também ir. Conclusão. Então. Se nós analisarmos, e já não vou por mais outra parte, no cancionetismo francês, quais são as maiores glórias do cancionetismo francês dos últimos anos? O Aznavour. É o Aznavour. Não é nem é francês. É o Yves Montand. O Joe Dassin, que é do Estados Unidos. É filho do Joe Dassin. O Joe Dassin é filho de Jules Dassin. O Aznavour, que é da Arménia. É a Arménia. E por aí fora. Mas é traca, traca, traca, traca. Franceses, por exemplo. E no desporto, o melhor jogador da França é o Zidane, que é argelino. Lá está como nós. São Gargela foi quando. Eu não sei se na altura ainda era. Era. Não. Era, na altura. Não, já deixou ser há mais tempo. Bem, não interessa. Mas era como, por exemplo. É que os franceses. Se ele nasceu na altura em que é como eu quero ser português. Pois. Sim. Os franceses eram um país como nós. E. Era um país, não, eu digo neste aspecto, era colono. Tinha muitas colónias. E ainda é. Já não é tanto, já não tem tantas não é colónias. Tanto, não é tanto, mas ainda em 2011... Há territórios em África que ainda... Por exemplo, em 2011, Maio faz parte da União Europeia. E não entendo porquê, porque é território francês. Qual? Maio. Esquece-se Mayotte, M-A-I-O-T. Eu não conheço. Faz parte da União Europeia. É essa, a Nova Caledónia. Pois. Há mais uma ou duas terras também, Réunion, por exemplo, também as Ilhas de Réunion, por exemplo, que também faz parte, mas eles também têm as províncias ultramarinas, é mais espertos. Estes países assim, a França, sempre foi dos países, também passou pela Segunda Guerra Mundial, já tinha passado a primeira e depois caiu-lhe a segunda outra vez em cima, assim como a Alemanha. Foram obrigados a pedir muita mão de obra. E claro, com estes países evoluídos, como Portugal, Espanha e por aí fora, tocava a mandá-los, não, a fugir daqui para irem para lá. E, portanto, hoje é difícil dizer que não ou é inglês, ou é francês, ou é aquilo. Não pode ser, não existe isso na realidade. E você sente-se bem a viver num país já sem identidade? Nesse aspecto, não estou a dizer que se sente mal por causa disso, mas... Qual é o país que você já tem de identidade? Eu não estou a dizer se os outros têm ou não. Eu estou a perguntar se se sente bem num país que já não tem identidade filho. Do português típico. Oh, filho. Ou se passa por cima disso, nem quer saber. Eu passei por isso sem sair do país. Eu um tripeiro de gema. Também ia falar nisso daqui, claro. Mas deixa o Carlos abordar as nacionalidades, depois vamos às cidades. Carlos, isto de misturas, acho que é mais que óbvio que acontece em quase todo o mundo. A China, não sei se acontece tanto isso. Na Coreia do Norte. Olha, com um país que não tem globalização. A Coreia do Norte. Mas fora esses exemplos raros em 200 e tal países que há no mundo, acho que é óbvio. E o que é que o Carlos acha disto? Está bom, está mal, depende, não gosto, gostas? Tenho muita coisa a dizer sobre isso. Então vamos. Por isso é que eu vos deixo falar. Nós vamos dormir uma semana. Tá, vou ver ali se o meu chá está pronto. Sim. Então, desde aqui começa-se logo com um erro muito grave. É que se atribui o mesmo significado à nação e a país. É, por exemplo, Espanha é um país com várias nações. Ou vocês acham que os catalães se sentem os mesmos que os galegos sentem? Nem os vascos. Exatamente. Mas é tudo o mesmo país. São todos espanhóis. Uhum. Há muitos espanhóis que sentem a mesma nacionalidade. Não é? Ou, por exemplo, o Reino Unido é um país. Mas a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, ainda que sendo Irlanda do Norte, a Irlanda... O país de Gales está mais próximo da Inglaterra. Mas a Escócia... E a Irlanda são outras nações diferentes que fazem parte do mesmo país. Não, há muito tempo, em 2011, já estava a pensar no referendo na Escócia para saber se queriam independência de Londres. Tal é a distância cultural. Aliás, até é muito curioso porque esse jogador de 19 anos, que é do Reino Unido, nasceu no Reino Unido, ele poderia representar automaticamente qualquer uma das quatro seleções, não? Não, nasceu na Inglaterra em inglês. Ah, é? Pronto, cá está uma coisa que está. Enfim, mas pronto. Nos Estados Unidos. Andy Murray no... Eu acho que os Estados Unidos é realmente o único país, ou um dos muito poucos países, que não tem nação. Porquê que eu digo isto? Primeiro, porque é assim, nós estamos a falar de que na maior parte dos países não há... Primeiro, praticamente todos os países têm essa identidade. Não tem nação como? Não sei se... É assim, não tem... sei se concordo com os Estados Unidos. É assim, eu digo que talvez seja, não tenho a certeza. Nunca vi lá. Que não havia confrontos internos? Não é isso. Então, é o único país que, se calhar, não tem propriamente uma identidade afirmada, tal é a sua diversidade cultural. Ah. É nesse sentido que eu digo nação... Sabes, não te esqueças de dizer. Os Estados Unidos, como o próprio nome diz, são muitos estados. Exatamente. Unidos num só país. São muitas nações. Exatamente. Os Texas são texanos e acabou. Exatamente. Não sabem o que é que se passa do outro lado do país. Por isso é que eu digo que talvez os Estados Unidos sejam dos muito poucos países. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, apesar de serem 27 estados, não tem nada a ver com os Estados Unidos, porque são até pouco mais de metade e não têm as mesmas dimensões. Mas... Aí não há tanto. Pronto, mas cá está. Ou seja, uma rivalidade de São Paulo Rio, mas não há... Pronto, mas para todos os efeitos, quem vai a Santa Catarina, quem vai a Mato Grosso do Sul, quem vai a São Paulo, é ou quem vai ali ao Ceará? O que está a dizer é que, apesar dessa rivalidade, são brasileiros. Eu sou paulista, não sou brasileiro. Não há disso. Nos Estados Unidos. O Joaquim, calma, que o Joaquim está a dizer que há. Então fala. Não, eu. Paulista brasileiro pode dizer. Assim como Santa Catarina diz que é brasileiro. Sim. Mas que existem as rivalidades regionais. Existem, sim, mas todos eles são brasileiros. Mas eles nós também somos brasileiros e somos portugueses. E os algarvios Não, e os beirões também. Não, mas são coisas diferentes. Cada não, província, não, aqui mas... chamamos-lhes províncias. Sim, mas é diferente. Nos outros estavam listados. Mas as nossas províncias são umas rivalidades de umas para as outras. Sim, mas a questão das rivalidades é uma claro coisa. Claro que acabámos de dizer que somos todos portugueses. Pronto, e mas, nós chegámos mas, a... mas porque temos. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos Estados já não Unidos. Se passa exatamente assim. Quer dizer, eles sabem, porque pensam. Aquele não é? Orgulho de ser americano é mais um letra que outra coisa. É, ou seja, o um orgulho de ser americano, no sentido do orgulho, assim, o um orgulho de ser americano serve para muitas coisas, geralmente para o mal. Não é? Ou seja, nós. Eu sou o poderoso, porque eu sou americano. E eu sou, é nesse sentido. Olha, queres um exemplo que eu já falei aqui há uns tempos, mas não me esqueço. No desporto relacionado aos Estados Unidos, quando são campeões de basquetebol na NBA, são World Champions, que são campeões do mundo. Porque para eles, quando está a Dallas, está a jogar contra Chicago, é o mundo que se está a afrontar ali. São eles, um país contra o outro, é como se fosse. Pronto, mas percebes, assim, e o que é que acontece? Por exemplo, Portugal é um país que tem uma nação. Se nós formos para... Aliás, o Nuno já falou nisso uma vez. No Brasil, talvez estejam vendo alguns momentos radicais. Mas, por exemplo, quem vai à Galiza, a primeira coisa com que nós nos paramos para falar, isto não é Espanha. Em Compostela. Eu ia chegar lá. Ou seja, quer a Galiza, quer, aliás, para terem uma ideia, a Galiza, que não é, ou seja, que é uma parte, enfim, uma região, não diria autónoma, como é Madeira, sei lá, enfim, não sei, mas... Eles mesmos, a própria Galiza, pediu para aderir à CPLP. Não toda a Espanha, apenas a Galiza. Ou seja, há uma certa independência que é reconhecida, e é reconhecida não é muito para a luta. Mas o que eu quero dizer é, quem vai à Galiza e quem vai à Catalunha, por exemplo, porque nestes dois casos, percebe como exemplo. Os locais fazem questão de dizer... E eles sabem, porque raciocinam, sabem que pertencem a um país chamado Espanha, mas são... Totalmente diferente. E tem as leis próprias deles. Também. Tá, mas agora pergunto. Dentro dessas regiões, dentro dessas nações, não venha dizer que também não há globalização. Também se começa a perder essa... Há globalização. Claro que há. Há uma aculturação, fruto de imigração, que pode ser... Assim, atenção que o facto de haver globalização e o facto de haver aculturação não quer dizer que haja perda de identidade. Não é uma coisa não implica a outra. Nós aqui temos muito mais imigrantes. Eu já não entendo, mas há 10 anos atrás tínhamos muito mais imigrantes do que nos anos 70 ou nos anos 60. E, no entanto, continuamos a ser portugueses. Continuamos a saber a não perder a nossa identidade. Ok? Tivemos. Tudo bem que os africanos tiveram a sua própria comunidade. Hoje já estão mais misturados porque já estão mais presentes há mais tempo. Se os romanos e se os ucranianos ficassem aqui há mais tempo. Por exemplo, como os chineses só são vistos de forma diferente, enfim, são realmente uma cultura, e mais até do que serem uma cultura diferente, são, digamos, ameaçadores, digamos assim. Ou seja, os próprios portugueses se defendem, impedem, não permitem a aculturação, de uma forma geral, não permitem a aculturação. E isso é culpa de quem? Tu vais-me dizer que os chineses são ameaçadores? Porque são mais do que os portugueses? Não. São ameaçadores no ponto de vista do português em geral. Porque para mim... O português é que acha isso. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Até no porque pode ver que os chineses podem roubar as coisas que nós temos. Pode ser melhor do que nós cá. Tal como os ucranianos, no turno. Exatamente. E são mais trabalhadores. Só que os ucranianos... Podem ser, escravos. Só qual é que é a diferença? Porquê é que não há essa resistência com respeito aos ucranianos e com respeito aos romanos? Porque eles vêm cá e cedem e vão trabalhar para as exatamente. E porque a própria economia destes dois países... O gajo que vem lá com doutoramento vem trabalhar para aqui para a construção civil. E porque as próprias economias destes países não são economias emergentes. Portanto, não há tanto receio do... Portanto, não há tanto, exatamente, não há tanto perigo. Só por isso é que não há... Apesar de não haver uma aculturação, porque ainda há grandes diferenças. Atenção que a Ucrânia é um país independente há apenas 22 anos. Parece muito, mas ainda é muito pouco tempo para um país... Se poder realmente afirmar. Mas cá está, por exemplo, o que é que aconteceu dentro da União Soviética? É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos agora. Eram muitas nações. Atenção, por exemplo, ainda há. Na própria Rússia, a Chechênia continua a ser uma nação diferente daquilo que é a restante Rússia, que é a maior parte. Aí eles até conseguiram uma coisa bem sucedida, que a Rússia é o maior país da União Europeia em termos territoriais e em termos de população, acho também. É o maior país em termos territoriais e, ao mesmo tempo, uma das maiores nações, separando uma ou outra região, ali talvez a Ossétia do Sul. Enfim, uma outra região, mas para todos os efeitos, a Rússia, na sua generalidade, é uma nação. E o mesmo acontece, nós aqui temos essa sorte. Nós aqui temos mesmo quem vai mesmo ali para Miranda do Douro, mesmo ali para Bragança, Vila Real, que são até terras, alguns, muitas delas até mais perto de Espanha do que dos grandes polos portugueses, continuam a sentir-se portugueses. Bem, lamentam um bocado o facto, mas continuam a sentir-se portugueses. É, ou seja, logo aqui é um erro à partida. Misturar nações e países é um erro à partida. Então, para ti, o que é que define uma nação? Já, o que define uma nação é, seguindo um conjunto de características de um povo, não é? Há os que chegam e se aculturam. Gostam desse povo. Gostam dessa cultura. Adquirem-na. Não é? Quase como uma religião. Eu conheço a religião. E adquiro. Gosto deles. Identifico-me com eles. Ou identifico-me com aquela cultura daquele povo. E quanto mais isso acontece, claro que muitas vezes ou identifico-me, ou por outras, por algum tipo de conveniência, me adequo a ela. Não é? Que é o que acontece com muitos imigrantes. Se calhar se continuam a sentir-se. Portanto, há muitos. Sei lá, muitos. Sei lá, cabo-verdianos, ou sei lá, ucranianos, ou romenos, ou italianos, ou o que seja, que vieram para cá, não é? Que continuam a saber que são, mas entretanto já são mais portugueses do que outra coisa. Porque se aculturaram, por um ou por outro motivo, não importa. É o hábito. Já estão aqui há mais anos, no seu mês de Natal. Exatamente. E tu és a favor ou contra isso? Eu não sou propriamente em favor nem contra. A vida é de cada um, ou seja... Agora, aquilo que eu acho que tem que haver alguma certa restrição é a forma como se reconhece a nacionalidade. Sim, não é qualquer um que aparece aí. Ou seja, a indicação de qual país a qual país pertence, porque para todos os efeitos, em termos ideológicos, nação é uma coisa. Em termos práticos, para facilitar as coisas, nacionalidade é outra. E nesse aspecto, eu acho que sim, tem que haver uma certa restrição na forma como se concede a nacionalidade a algumas pessoas. Agora, daí até dizermos que nação e país são a mesma coisa, eu até posso dizer uma coisa, é o que eu digo, acho que para lá dos Estados Unidos há muito poucos países que não têm uma identidade. Talvez aqueles países que estão agora a sair da guerra, por exemplo, a Nigéria é um desses países. A Nigéria é um país que não tem propriamente identidade. Por isso é que nós vemos muitos movimentos independentistas, o mais bem sucedido foi do Biafra, que ainda hoje há um movimento para recuperar a independência do Biafra. Nós vemos que em muitos desses países não há identidades afirmadas, porque, sei lá, são ex-colónias ou porque são países que ainda estão em guerra uns com os outros. Porquê é que o Sudão do Sul se separou do Sudão do Norte? Primeiro, porque não havia ali grande riqueza, por isso é que Khartoum aceitou, ou permitiu, não entrou nem sequer entrar em guerra. E segundo, por exemplo, quem viu a votação do referendo, viu 98% dos sul-sudaneses quiseram a independência. Pode não chegar. Vais à Catalunha, faz um referendo e vês quantos catalães é que querem ficar independentes. Exatamente. E a Catalunha é independente? Não é. Não, não é. Vou-te explicar porquê. Primeiro, porque ainda não houve o referendo. Segundo, porque digamos que a Catalunha tem a sua riqueza. Não é? Foi o que eu acabei de dizer. Agora... Então, vamos voltar ao primeiro ponto. Tu acabaste de dizer. Ainda não houve referendo. Porquê? Ainda não houve referendo? Porquê? Porque a Espanha não lhe cheira a perder a Catalunha. E para já quem manda na Catalunha é a Espanha. Sim, mas pode... Mas os catalães podem... Pois. Fazer força para que esse referendo aconteça. De todas formas, foi o que eu disse. Os norte-sudaneses não tiveram grande problema em deixar que o Sudão do Sul se tornasse independente, porque também não havia para lá nenhuma riqueza, não é? O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo, em que 75% das pessoas estão desempregadas. Portanto, isto para terem... Agora, a escola já está mais baixa, mas em 2012 ainda era assim. De todas formas, é daquelas coisas. No caso da Catalunha é diferente, no caso do País Basco, igual, é a mesma coisa porque há uma riqueza para ali, não é? Porque então esses, não é? Esse setor é que é um caso totalmente à parte. Porque esses nem... Até o idioma... Bem, a Catalunha também, mas a Catalunha... agora está um bocadinho mais extremada, tá? Mas há 15, 20 anos havia mais ou menos uma resignação, até porque o Franco proibiu o catalão, não é? Há até o caso muito famoso do Festival da Eurovisão. Mas pronto. Mas isto para dizer que... assim, em termos de países, depende das sortes, não é? Há países como Portugal... Tem uma nação há países como Espanha que têm mais que uma nação. Há uma aculturação. Essa aculturação é necessária. Eu acho que ela é necessária, senão nós ficávamos aqui sempre na mesma com uma lesma. Não é? É como as famílias reais só casavam entre eles, depois eram quase todos iguais. E orgulhosamente só. E depois, quando havia doenças estranhas e coisas do género, e nunca sabiam de onde é que vinha, porque já eram uma mistura de géneros. Tão grande e, ao mesmo tempo, de um grupo tão pequeno, não é? Que acabava por ter este tipo de implicâncias. Eu, por isso é que eu digo, eu defendo essa aculturação, defendo essa mistura de géneros, porque, no fundo, somos todos humanos. Não é? E a mim o que mais me preocupa não é se o meu filho nasce com uma cara arredondada, tipo cigano, mas os braços são de americano e não sei o que bem. Se não tiver traços meus, preocupo-me. Agora... Está uma coisa errada. Agora, se eu souber que é meu, não é? Não estou preocupado, o que me interessa... Joguei meteu o dedo no ano há algum tempo, os ouvintes viram, com certeza. Era para dizer o quê? Era bem. Nós, cá em Portugal, apesar desta, somos um país tão pequenino, mas fomos invadidos por tanta gente e tantas raças, que ainda hoje, lá está, com os tempos as coisas foram-se diluindo. Mas ainda há uns anos atrás, íamos à Póvoa, ou a Setúbal, e víamos uns floninhos loiros e mais não sei o quê, ainda genes, oriundos da França, tínhamos o Bocagia e outras pessoas mais. Agora, outro ponto importante. Importante para mim, que sou muito exigente. Falámos há bocado aqui dos americanos serem americanos. Mas não deixam de ser texanos. Mas ainda é como o outro. Mas um caso específico. Nós fomos os primeiros a colonizar o Brasil. E depois do Brasil foram para lá italianos, polacos, holandeses, isto e daquilo. E quando perguntavam, não é agora desta segunda ou terceira geração, porque esses já são brasileiros, muitos deles nem conheceram ou nem conhecem as origens, que era Portugal, mas os velhotes, aí eu sou português, não dizia que era brasileiro. Nas origens, eles que estavam no Brasil, eles não diziam. Claro que esta a terceira geração, que é, claro, já são brasileiros, já dizem que são brasileiros. Mas aquelas primeiras, no virar do século, que foi para lá um mandar de gente de tudo quanto era lado... Mas esses que você está a dizer, que dizem que são portugueses, nasceram em Portugal. Claro. Então são portugueses. Mas como estão lá no Brasil, podiam dizer, alguns deles já eram mais brasileiros, só por dizer que eram factos portugueses. Pronto, mas também sabiam do país de onde vinham, não é? Tinham essa nacionalidade. Aliás, mas isso é muito curioso, porque eu reparo, quando há gravações mais antigas, do princípio do século XX, ou finais do século XIX, no Brasil, há algumas muito curiosas. Havia um flautista que se chamava Patápio Silva. E então eles diziam Patápio Silva, não diziam Silva. Ainda tinha o nosso L português. Isso, ou seja... Pronto, quem ouve isso já fica a saber, ou a Pepa Delgado, mas a forma como diziam... O Del. Era a português. E o sotaque a português foi adulterado porquê? Porque os estrangeiros... Porque o português parece que não, mas é uma língua difícil de falar para estrangeiros. São raros estrangeiros que conseguem falar. No geral, português. O latim é dificilmente aprendido com os outros. Com os que não são latinos. Mas os franceses, para falarem português. Se esforçassem, não gostava muito. Mas agora, e os portugueses que vão para a França dali a 3 anos? Já não sabem falar português. É a mesma coisa. Mas aí... Nicolato, mata-me. Mas aí já não é português. É para o português ou fazer uma coisa. Quer dizer, nem África. Por exemplo, os semáforos. Já não me lembro. Estávamos a falar dos portugueses. Voltando atrás. Os estrangeiros, era isso que eu estava a tentar começar. Os estrangeiros que vão para lá, depois, claro, uma maioria era o português, começaram a falar um português diferente. E esse português foi-se diluindo, diluindo, diluindo, e hoje falam a brasileiro, que não é o falar português. Ah, pois, por exemplo, aliás, nós vemos o que é que ia acontecer em Goa se a União Indiana não tivesse invadido aquela. Oh. Teríamos ali um português que era português, mas também é bastante. Aliás, ainda hoje há ali muitas pessoas que são portuguesas. E para aquela. Para e aquela, há outras pessoas que ainda falam português. Para aquela ou... costa acima. É que Macau não é tanto como aquelas como ilhas da Indonésia, aquelas ilhas todas. Sim, Sumatra. E... Sumatra, essa coisa. E muita gente, que os velhotes ainda falavam português, algumas coisas. E muitos deles com nomes portugueses. Por exemplo, os açorianos. Os açorianos, ou vêm para a Madeira aqui, têm um português diferente do português da metrópole. E porquê? Os da capital falam Miquelense, não falam português. Ele não se percebe nada, tem que ter legendas. Os de São Miguel, a capital dos Açores. São todos. E porquê? A capital dos Açores não é tão legal. Porque os... É isso. Os primeiros colonos que foram... É São Miguel. Que foram para voar a Madeira, os Açores, essa coisa toda, de onde vieram? Não eram do Porto, nem de Lisboa, nem de Coimbra, nem nada. Eram daquelas aldeolas... Lá para o meio, lá para as serras, que iam desbravar o mato, porque nós agora viemos a Madeira, viemos a Açores, com cidades maravilhosas, mas, por exemplo, na Madeira, para eles fazerem aqueles socalcos, aquelas coisas, aquelas lavadas, foi à custa de quê? Naquele tempo não havia escavadoras, nem havia nada. Foi à Cuba, foi à custa de braço. E onde é que se iam buscar esses braços de cavadores? Às aldeias lá das serras, que ainda hoje vamos a uma aldeia dessas mais antigas, que estão menos minadas da linguagem dos citadinos, e vemos até as palavras que eles utilizam completamente diferentes, que nós não conhecemos ainda hoje. Foi há dias. É um dia desses. Estava a dar um programa qualquer por aí fora, numa terra de lá de cima do norte, e parece sim, que... Nós estamos muito a sul no país. Sim. Parece que era Pargo. Começou a falar de Pargo, era lá para trás dos montes, mas lá para cima. E comecei a pensar que estava a falar de peixes. Quando aquilo... É, parece que era Pargo, era assim um peixe qualquer, mas, assim, mas lá para cima não há assim estes peixes. Como é que eles conseguem? Era uma paga que eles faziam lá, não sei de quê. Não tomei assim muita atenção, estava a voltar para olhar ao lado. Que era uma parte do porco que eles davam para pagar. E isso chamava-lhe esse nome de peixe. E assim, olha que caramba. Eu, por exemplo, quando fui para Lisboa, foi um choque cultural sobre todos os aspectos. E no mesmo país. E lá está. Isso no seu tempo, você próprio dizia que ir daqui para Lisboa era emigrar. Era ir para outro país. Eu tenho dito já várias vezes, eu emigrei. Saí da minha zona para ir para outra zona. Não é assim. E ao ir para outra zona, ganhei outros costumes, outra maneira de falar. E eu estou para aqui a falar e não sei, o choque pode ser menor, mas eu lembro quando fui consigo ouvir a música, bastou-me chegar lá, andar no metro. De onde? Santa Apolónia. Santa Apolónia até... para Luz. Até, não foi em Luz, sim, mas foi em Carnide. Carnide e Luz. Santa Apolónia até Carnide, bastou-me aquela viagem para perceber que parecia que estava num... Se calhar, estrangeiro. Era outro meio, as pessoas a passarem, a maneira de se vestir. É que aqui mesmo, no próprio país tão pequenino, a diferença... De falar, de agir, de contactar. Ainda assim, continuamos a ser todos portugueses. Ainda assim, não é comparável a diferença entre a Galiza e a Catalunha. Claro. Ou a Catalunha e o País Vasco. Há uma diferença brutal, muito mais do que os andaluzes. E eu parece que ainda não foi há muito tempo. Que o Algarve queria se separar. São as conversas dos políticos. É como o movimento independentista dos Açores que anda por aí. Mas esses são os Açores, são as ilhas. E eles, olha, era bom para nós, porque escusávamos estar para lá mandar dinheiro, a mandar como antigamente mandávamos para Angola e para Moçambique e para Cabo Verde, não sei o quê. Ai, crescer independente. Nós até agradecemos. Então governe. Governe-se. Coitadinho. Bom. Assim. O Carlos ia falar? Não, ia dizer que é isso. Que, por exemplo, se nós formos a ver aqueles países lá da Ásia e os países lá enfim, da Oceania, por exemplo, também. E até mesmo muitos dos países da África. Mas eu acho que a Ásia é o que consegue melhor isso. Apesar de haver diferenças brutais, agora não muito mais, infelizmente, o que aconteceu, mas quem ia de Sendai para Yokohama, no Japão, que é um país, até bastante, em termos territoriais, pequeno... O Caio só está a falar no Japão, porque hoje foi o Grande Prémio de Fórmula 1 e ele está, ele sonhou com isso. Portanto, quem vai ali, ou seja, quem ia de Sendai, e eu até pedi porque não tenho cidades mais perto, mas pronto, eu estou a pegar no extremo ali para mais para o centro. De Sendai para Yokohama, vê diferenças brutais. Mas eles são todos japoneses. Sentem-se todos, enfim, mas na realidade todos japoneses. Eu não posso dizer isso porque. Não, repara, há uma grande diferença. Eles não dizem que são daquele. Mas o que eu quero dizer é. Mas o que eu quero dizer é. Porque há pouco falou-se que a maior parte dos países não teria. Enfim, a maior parte já não havia nação, a maior parte dos países. Ou qual é que era o país que teria nação? A maior parte tem. Se calhar na Europa as coisas estão. Porque nós estamos a ver. Não foi isso que eu questionei. Sim, qual é o país do mundo que só tem praticamente pessoas nativas lá? Isso não há nenhum. Isso não há nenhum. A Coreia do Norte. E a China? China não. Não. Nos últimos tempos, lá está a entrar o tal problema que é o material, que é as... Claro, já lá tem muitos brancos, os japoneses, isto e aquilo. Porquê? Porque eles não tinham muitas técnicas e então foram obrigados a importar... Tá bem. Essas técnicas. Coreia do Norte faz isso? Mas não, a Coreia do Norte é radical. Coreia do Norte também. Também? Também, eu vou explicar porquê. Porque a Coreia do Norte é um país que geneticamente só existe há 50 anos. Antes, aquilo foram vários reinos. Por alguns momentos, acho que foi só uma Coreia. Ou não, surgiram os dois juntos do princípio, quando houve a separação. Pronto, mas hoje então, nas últimas 5 décadas, não há. Mas desde as 5 décadas. Desde essas 5 décadas, o máximo que acontece, em princípio, serão, no máximo dos máximos, já terá sido uma coisa muito estranha, 4 gerações. Não acredito. Ou seja, 3 gerações e será por aí o máximo de 3 gerações e a terceira geração é que está a nascer agora. Sim. Não há ainda uma unicidade genética. Porque antes da. Ih, vai lá ver, não é? Porque isto vai correr... Mas aí é o fluxo contrário. Os outros países estão a perder isso. A quem vai ganhar? Daqui a algumas décadas, certeza. Vai ganhar se não continuar a justiça. Não, percebe, e vai continuar. Não esperes milagres. Sim, não, não sei, é assim. Há uma mentalidade já tão incutida que eles já nem protestam. Eu não posso afirmar. Bom, mas já falamos. Mas mesmo aqui, na Europa. Quais foram os primeiros países a serem demarcadamente países? Não sei. Boa pergunta. Talvez Portugal. Sim, eu tenho sido Portugal não é dos países mais antigos do mundo. É dos países mais antigos do mundo. Aqui na Europa, pá. Exatamente. Salvo erro e omissão, é o primeiro. Porque França e Espanha eram reinos. Eram reinos educados, e essa coisa toda. A Áustria era a Baviera. Por exemplo, esse... Agora, esse país... Na Península Nórdica. A Itália era uma congregação de... A Itália, só há meia dúzia de anos, relativamente. É que é tempo. Na Península Nórdica. Foi o Garibaldi, ou não sei o quê. Sim. A Escandinávia também era diferente. Era. O país que se tornou realmente primeiro país independente... A Grécia. Também. A Grécia sempre foi a Grécia. Pois, a Grécia sempre foi a Grécia. Talvez, mas nos mais... Por exemplo, já os romanos era Roma. A Itália é um país recente. Sim. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo... Vocês vão desculpar, eu sei que vocês já conhecem este meu fascínio. Mas eu vou dar um exemplo da diferença que pode ser um país para uma nação. Hoje coincide, mas durante cerca de 1100 anos, não coincidia. Romenos eram uma nação. E lutaram por um país, por ter o seu próprio território independente. Uns lutaram por mais de 1100 anos. Ou, essencialmente, 1100 anos. E, ou seja, mas sempre foram, apesar de terem sido uma mistura tal de muitas coisas, muitos géneros, aliás, ainda hoje, a Roménia é conhecida por ser um dos países com mais etnias no mesmo espaço territorial. Mas, para todos os efeitos, e ainda que muita gente hoje se esteja a encontrar, bem, aqui o papel diz que eu sou romeno, mas eu sou exatamente o quê? Há um gene que me diz que sou da raça X. Há um papel que me diz que eu sou do país Y. Mas, afinal, eu sou o quê? Qual é a minha identidade? Há muita gente que ainda está a procurar, a encontrar. Mas, para todos os efeitos, os romenos já são uma nação muito mais antiga que o seu próprio país. Em Espanha, se calhar acontece mesmo com a Catalunha, mas não tenho tanto conhecimento de causa. Mas, para todos os efeitos, é isso que acontece. Ou seja, é essa a diferença que pode ser entre um país e uma nação. Eu sou... Estávamos aqui a ver, ouvimos o que estás a dizer, mas o país mais antigo da Europa é San Marino. Mas é uma republicazinha. Mas é um país. É um micro-estado. É um micro-estado, mas é um país. Sim, é um país. Dinamarca, Hungria e depois Portugal. A Hungria passou por fases e tal e tal, o Império Austro-Húngaro, todos sabemos e tal, mas foi fundado já há mais tempo e depois veio Portugal. Portanto, eu sou contra este, chamem-me antiquado, vocês sabem que eu também sou mais velho, nós três, chamem-me antiquado, eu sou contra esta perda de identidade de cada país. É certo, e eu próprio já ganhei com isso, com amigos de outros países, sobretudo uma brasileira. Ganho com a interação, a culturação, e aprender com as pessoas que estão cá, a socialização, já falámos aqui há uns tempos sobre o processo de socialização de cada um, ganha-se com isso, conhecem-se coisas novas, de certeza que um dia eu vá visitar, mas visitar mesmo um país lá fora, eu se for a Londres. Se calhar não, já não queria sair de lá, porque é outra mentalidade, outro tipo de vida, mas eu sou contra esta perda de identidade. Eu acho que há muita gente que defende, aliás, a Comunidade Económica Europeia, hoje a União Europeia, baseia-se muito nisso. É uma Europa sem fronteiras. Hoje somos 27, se calhar daqui uns tempos vamos ser todos. Pois, já não somos 27. Somos 28. 28, exatamente. Juntou-se a... Quem foi? Croácia. A Croácia, exatamente. No ano de junho. Hoje somos 28. Não andas a ver o que resta da história. Sim. Hoje somos 28, se calhar daqui uns anos vamos ser todos, ou quase todos. E eu sou contra isso, porque no fundo... Eu hoje já pergunto, e daqui a uns tempos, se calhar ainda vai ter lógica mais perguntar, então o que é feito dos países? E estou a juntar países e nações, que é feito das nações, que é feito do português, que é feito do dinamarquês. Só uma coisa, atenção, porque isso de uma Europa sem fronteiras não é tão linear quanto parece. E eu não estou a dizer que é, eu estou a dizer que é o que se quer fazer. Não exatamente. Não. O que basicamente se quer fazer, isso é a UNAM. A União das Nações Alemãs... Está bem, estou a falar. Da UNA. A União Nacional da Alemanha. Pronto. Mas o que eu estou a dizer é... O que se quer abrir é portas económicas, portas comerciais, etc. E essa União... O que essa União faz... Não é? O que essa União faz... Isto é como um partido, por exemplo. Não é? Eu faço parte de um partido. Porque me identifico com aqueles princípios. Ou porque me convém seguir aqueles princípios. Mas para todos os efeitos... como é que eu posso dizer? Para todos os efeitos... Não... Ou seja, eu tenho a minha liberdade para pensar. Como os países. Os países têm a liberdade para decidir o seu plano curricular... para decidir algumas das leis que não violem as leis com as quais eles concordaram naquele grupo. Não há aqui uma imposição, nem mais... claro que há condutas a seguir, mas há liberdade de decisões dos países em muitas coisas, não é? Aliás, há inclusive a decisão de um país... Não estou a falar de decisões, estou a falar do povo típico, o não misturado, ou... Quer no género, quer na paciência, quer no modo de ser, no modo de falar. Eu dou-te um exemplo muito simples. Nós passamos tanto tempo em guerra com a Espanha, depois recuperamos a nossa independência, 500 anos depois voltamos a perdê-la e recuperamos. Foi 500 anos depois, não foi? Em 1640, não foi? Sim. Pronto. E chegamos a... Nós perdemos em 1580, recuperamos em 1640. Sim. Pronto. Foi quando... Ou seja, nós perdemos a nossa independência durante mais ou menos 60 anos. Já não é feriado, não esqueço. Eu sei. Durante mais ou menos 60 anos. Nós andamos em guerra, em pequenas guerrinhas com a Espanha. A mais engraçada resultou na perda, digamos assim, na perda cultural da Livença, ainda que administrativamente continua a ser nossa. Mas Portugal e Espanha continuam a ser países bem diferentes. Ou seja, é um exemplo de como o facto de existir uma União Europeia... Tu estás a falar do presente, eu já estou a prever o que é que vai acontecer daqui a 40 anos. Ou isso de pensar no futuro. Tá bem, eu só vejo... E explico também porque é que sou contra, e já estamos quase no tempo. Eu falei no Festival da Eurovisão, por acaso, logo no início, mas eu não sei até que ponto uma pessoa se sente satisfeita ao ver um país, quem dá a importância a esse tipo de eventos, ao ver o seu país representado por um estrangeiro. E tu sabes muito bem que já aconteceu isso, e até já houve alguém que ganhou a Eurovisão pela Suíça com uma pessoa canadiana. Exatamente. Eu não sei até que ponto uma pessoa nativa, nascida, criada naquele país, sente feliz ao ver o seu país representado por um estrangeiro. No caso da Sardinha, eu não consigo perceber qual é que foi a lógica. Não é só ser. Mas a Sardinha ganhou porque ganhou é mais mediática. Há casos e casos. Por exemplo... Com Luxemburgo e esses países todos foram. Exemplo, sei lá tanto. Há aqui uma... No ano passado, há 10 anos, não lembras, um cipriota a representar a Grécia. E uma portuguesa também... Não sei até que ponto. Mas, por exemplo, uma coisa muito interessante. Há aqui uma pessoa que nós conhecemos, eu e o Nuno conhecemos, que veio para Portugal com 2 anos. É francesa, mas veio para Portugal com 2 anos. E os pais que eram? Os pais são franceses. Mesmo franceses? Sim. Os pais são franceses, vieram para Portugal. Tu sabes quem é que era falar, não sabes? Não, mas não interessa. Continua. Aquela canta muito bem, que até cantava a Sarah... Assim tens para fazer mais tempo. A Sarah McLachlan, aquela que cantava bem em The End of the Angel. Pronto, 2 anos, foi para cá. Pronto, e ela... eu acho que fazia todo sentido se ela quisesse representar Portugal na Eurovisão, por exemplo. Porque está cá há muito tempo, sente-se naturalmente mais portuguesa do que francesa. São perspectivas. Para mim, tu nasces num país, és aquele país. Para ti não é assim, para mim é. Olha, por exemplo, chama-me antiquado, mas não, eu sou assim. Não, um que nasce na Suíça é suíço. E eu tenho um caso concreto na família. O meu filho é filho de pais portuenses, mas nasceu em Lisboa e Lisboeta. Isto é de regiões. E de estrangeiros é a mesma coisa. Isto com os pais a viver ali e os filhos nascem lá. Claro, tem a dupla nacionalidade. Isto, olha, até é um país diferente. Porque o meu filho, já a viver no Porto há muitos anos, quando chegou à altura da inspeção para a tropa... Mas isso é no mesmo país. Não serve. Hã? É no mesmo país. Você está a falar de Porto, Lisboa, estamos a falar de França, teve, Suíça, mas Canadá. Se se faz isso por cidades e por aquilo, sim, então o meu país é pior. Assim, ganha-se a naturalidade e acabou. Eu não digo, atenção que eu não digo que... Eu nem sou como o Jack Melchior, que estou há 5 anos a viver em Espanha e sou espanhol. Não, mas isso, ele cá não está. É espanhol. O processo de naturalização cá é assim. Mas isso é uma coisa. Mas isso está naturalizado, já pode representar o país em qualquer coisa. Outra coisa é, por exemplo, eu vim para Portugal, por exemplo, imaginemos que, sei lá, agora é um caso muito hipotético, impossível, aliás. Eu nasci em Portugal, aos 15 anos fui para a França. Se quiseres, para a França agora tenho 70 anos e já, ou se quiseres, pronto, tenho 40 anos e entendi que sou tão francês como português. Se é que não sou até mais francês do que português. E lutei pela minha nacionalidade francesa. Porque acho que é justo. Português. Mas nasceste em Portugal. Olha, eu sou... Uma nação não quer dizer... Aliás, uma nacionalidade não quer dizer que não possas ter mais que uma. Tu podes ser duas. Tu podes ser luso ou francês. Eu não vejo que haja erro nisso. Pronto, são perspectivas, claro. Eu não vejo que haja erro nisso. O que eu acho que é errado, e daí eu consigo perceber deste jogador britânico, porque há no futebol um mediatismo tal que eles desejam representar o melhor clube. Ou seja, entre, sei lá, entre o San Marino e a Inglaterra. Eles preferem representar o melhor clube. Eles não sentem que é uma seleção. Eles não sentem. Sei lá. Se têm a oportunidade de escolher, escolhem o mais forte. Onde é que o Lietzen é português? Onde é que o Lietzen se não... sente português? Não sente. Só que ele sabia que não tinha categoria para ser chamado assim no Brasil. Era as coroas dos metais. E engatou aqui e pronto. Agora. E agora nem joga. E é um caso especial, mas eu sou diferente de toda a gente e já repararam nisso com certeza, que eu sou sempre do contra. Eu sou um apátrida. Caí aqui por acidente de nascer no Porto. É um cidadão do mundo. E eu emigrei para Lisboa. Fui lisboeta, vim para o Porto. Sou portuense. Se fosse para a China, passava a ser chinês. Quando eu ganhava o meu... É que era a minha terra. Ah, bem, eu nunca fui radical ou benfiquista ou portista. Estou a falar de onde for. Já fui do Estrela da Amadora, já fui sei lá o quê. E onde estou, é onde vivo, eu tenho os meus amigos e ocasionais e de resto é próprio. Muito bem, já se pode despedir com isso. Aproveito já o então, microfone. Muito boa tarde. Desculpe esta discussão que se deu para aqui. Um deles já tem de ir para o hospital que está o coronel a escorrer sangue. Portanto, mas não sei por isso que, chegando lá fora, fica sem as duas pernas. Muito boa tarde e até depois. Lá fora somos todos amigos, é só cortar as pernas uns aos outros. É como na Assembleia, mordem-se todos, mas cá foram todos para os copos e a conversa. E meter coisas ao bolso. Bom, eu também vou embora, sou contra isto, é uma pouca vergonha. Para mim era país, nação, e até ao dia, quê? 20. 20 de outubro. Nós agora ainda vamos até Fátima. Carlos. Eu, pronto. Não tenho música, por isso que tiveres, mete o que quiseres. Não vou despedir-me, aliás, vou-me despedir do programa, mas continuo por aqui, vou continuar por aqui. Eu acho que não há. Enfim, quer dizer. Não há. As Nações Unidas não têm nenhum hino. Eu estava a pensar isso. Se calhar tem, mas não. A coisa, como é que se chama? Então vamos ouvir o hino da alegria. Como é que é? Adotado pela União Europeia. Sim. Eu sei. Então vamos ouvir o hino. Completo? Sim. Completo não. Ouvintes, 1 hora e 15 minutos de programa. Como é? Está bem, aqui é uma versão que há de haver para aí 3 minutos. A short version. Há de haver para aí uma versão de 3 minutos disso. É. Pronto, senão eu também toco isso no órgão. Então pronto, vamos festejar com a alegria lá para fora com o soco a cada um. Olha, adivinha, está bem. Hino da alegria. Pois. Que depois transformaram. É o hino da União Europeia, era o que estávamos a dizer. Ah, é esse? Você não está a ouvir, está a pensar nos catrais. Ouvir. Mas só agora é que se acendeu a luz dos paróis. Porque já se acendeu algum tempo. Exato. Até para a semana e Feliz Natal para vocês todos. Muito boa tarde. Até para a semana e boa Páscoa.